gostoso pá, quer um samba decente. Segura essa conversa, segura a jogada. E não gosta de samba, não gosta de nada. E é a curtição, um samba empolgado. É o Flamengão num estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Esse é o famoso 16 toneladas. Já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Porque cuca cansada só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. Ai, oh, é o 16 toneladas.